vida para sempre. E por isso vivo tão feliz. Somente por ti aprendi a amar-me tal e como sou, não olhando o que posso ver, senão o bem que tu vês em mim. Que de ti nada e ninguém me apartará.